Show. Do Japãozinho da Cachoeira. O brabo dos paredão, meu irmão. Manda pressão pra fazer. Show. Trabalho no beat. Alô, novinha, se arruma. Tô passando pra te buscar. Vai ter rolê no interior. Tá rolando uma tela. Show. E todo mundo crazy, maior animação. Um forró com rive tocando no paredão. Todo mundo crazy, maior animação. Um forró com rive tocando no paredão. Show. O after do sertão é o piseiro. Todo mundo bebe, todo mundo bebe. O after do sertão é a vaqueada. Paredão rolando e o mundo caindo na faixa. O after do sertão é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo bebo. O after do sertão é a vaqueada. Paredão rolando e o boi caindo na faixa. Levanta a poeira, meu irmão. Olha minha vaqueira do parque, Maria da Luz. Tchau, tchau. E o Japãozinho da Cachoeira. Alô, novinha, se arruma. Tô passando pra te buscar. Vai de rolê no interior. Tá rolando um astela. E todo mundo crazy, maior animação. Um forró com rive tocando no paredão. Todo mundo crazy, maior animação. Um forró com rive tocando no paredão. Show! O after do sertão é o piseiro. Todo mundo bebe, todo mundo crazy. O after do sertão é a vaqueada. Paredão rolando e o boi caindo na faixa. O after do sertão é o piseiro, todo mundo bebe, todo mundo crazy. O after do sertão é a vaqueada. Paredão rolando e o boi caindo na faixa. Paredão rolando e o boi caindo na faixa, meu irmão. Vai trabalhando, vai descendo, trabalhando. A representação do Parque Aras, Emmanuel Tavares, tamo junto.